empatiza. Às vezes ela rouba a brisa, me deixa bolado, mas quer tá do lado se eu tiver passando um visa. Ainda mais se for à vista, deixa ela na minha vista. Se tiver com sorte, tá no camarote, às vezes tá na pista. Deixa ela pensando que ela não está nos meus planos. Às vezes eu sou insano, difícil de decifrar. Vejo ela dançando pra mim, sensualizando. Desce como se não houvesse hora pro baile acabar. Às vezes ela quer festinha, às vezes ela perde a linha. Às vezes nem responde o zap, tá em casa suave, tipo uma santinha. Senhora, mamãe nem imagina o que que essa menina faz comigo enquanto toma um café na vizinha da rua de cima. Se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho, porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes tô arrumadinho, mesmo sentadinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho, vou no sapatinho, uma minazinha. Tipo, às vezes ela tem paciência, às vezes eu odeio o Instagram. Mano, nem enche meu saco, se não for dinheiro, só passa amanhã. Encontrei ela no show do Guimê, disse que me via mais tarde. Olha que doideira, troquei de rolê e ela tava no show da Recaide. Baby, onde cê vai com tanta pressa? Várias delas em volta, a vibe é essa. Peguei o rebolso e cheio a beça. Roubaram meu iPhone só pra vender umas peças. Vou embora sem deixar bilhete. No som tocar no rádio pra ficar de lembrete. Gato tem sete vidas, você tem sete amigas. A gente foi pro quarto, cê foi pro céu sete vezes. Chama no Green Baby, sabe que o Lucas é zica. Eles duvidam, a gente só quer o melhor dessa vida. Eu tô sempre atrasado, então ninguém vai me atrasar. Elas tentaram me mudar, eu sempre tentei avisar. Às vezes, se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho, porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes, tô arrumadinho, mesmo sentadinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho, vou no sapatinho, uma minazinha. Tipo, às vezes. Ela chega em casa já na minha maldade, disse desde tarde que não vai ter jeito, que eu faço direito como ela gosta e hoje vai rolar. E às vezes fala que não quer, firme bate o pé, que ela não é mulher pra homem brincar. Não me deixa assim, baby, te olhando de canto com água na boca, só olha pra mim, baby. Já tinha avisado que minha vida é louca pra mim, nós no quarto é a melhor balada. Só que hoje ela quer rebolar lá na pista, então desce e mostra pra esses bico que mulher não se pega, conquista. Às vezes ela cola bim bum bap, às vezes quer zoar no pancadão. Às vezes ela quer ouvir uns trap, às vezes só minha voz e violão. Às vezes ela quer rolê e mac, às vezes back e televisão. Às vezes some quando eu sou moleque, mas sempre volta pro meu colchão. Eu não entendo mais o que ela fez com a minha cabeça. Moça linda, com saudade, essa nem às vezes me deixa quieto. Se passinho não vai rolar, vou fingir que eu te esqueci, mas às vezes vou lembrar. Às vezes, se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho, porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes, tô arrumadinho, mesmo sentadinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho, vou no sapatinho, uma minazinha. Tipo, às vezes eu bebo a beça, ritmo de samba me estressa. Às vezes eu fumo, às vezes eu durmo, desligo o fone e vou nessa. São Paulo é pequeno, às vezes um cavalo de Troia por mês. Depois que mataram a jibaia, jararaca deita e rola em todas vocês. Aqui é dos luxo e bença, aqui é dos bruxo e encrenca. Cidade da dança, do canto, do pranto e suas várias sentenças. Um pega uma mina por vez, outro gosta de ter logo três. Quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Corinthians da Roma é freguês. Vem no meu pão de vida, chama todas amiga. Um brinde ao amor, esquece a nossa briga. Às vezes faz parte, baby, Vênus e Marte, baby. Só quero essa noite, mais uma noite, louco, latim em você. Deixa ela curtir, deixa ela dançar. Deixa ela viver, a vida vai passar. Não sei o que me espera no dia de amanhã, por isso eu vivo intensamente. Às vezes, se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho, porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes, tô arrumadinho, mesmo sentadinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho, vou no sapatinho, uma minazinha. Tipo, às vezes, é difícil entender Quando eu tenho, eu não quero. E quando eu perco, eu quero ter. Às vezes até acredito, mas sempre sou desconfiado. Às vezes eu penso que fico, mas sempre volto atrasado. Eu sempre escuto é de rock, ela é de rock. Às vezes no samba eu sou belo, não foi que eu sou vale. Conheci ela numa festa desses, ela tava cheia de mar. Eu falei o que lhe faltava, ela perdeu e não quis saber mais de nada. Subiu na tida e pior pra quebrada. Cê tem, eu sempre te chamo bem louco. Até não queria, mas eu te chamei. E é bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Então Kaique manda um beat só pra eu mandar um salve. Já avisei minha cinco mina que isso aqui é uma homenagem. Se papai rolar homenagem, e ela chama duas amigas. Bebê que você não sabe que ela já conheci. Isso que é foda. Às vezes, se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho. Porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes, tô arrumadinho, mesmo sem tetinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho. Vou no sapatinho, uma minazinha. Tipo, às vezes, se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho. Porque esse neguinho hoje tá facinho. Digo, às vezes, tô arrumadinho, mesmo sem tetinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho. Vou no sapatinho, uma minazinha. Tipo, I'm